cavalo bom de cela. Tô preparada, sempre de laço na mão. É vaquejada, tem boi no chão. Fui criada assim, esse é o meu sistema. Ninguém manda em mim, mas o vaqueiro me assina. Vaqueira tem piseiro no interior, se levanta a poeira. Uou, uou, respeita essa vaqueira, tem piseiro no interior. E vaqueira na bagaceira. Uou, uou, respeita essa vaqueira, tem piseiro no interior, se levanta a poeira. Uou, uou, respeita essa vaqueira, tem piseiro no interior. E vaqueira na bagaceira. Prefiro um cavalo bom de sela. Tô preparada, sempre de laço na mão. É vaquejada, tem boi no chão. Fui criada assim, esse é o meu sistema. Ninguém manda em mim, mas o vaqueiro me assina. Uou, uou, respeita essa vaqueira. Tem piseiro no interior, se levanta a poeira. Uou, uou,